moleque perguntou pra mim, por que que eu tô cantando? Se não é pelo dinheiro, de quem que eu tô falando? Por alguns segundos, eu fiquei mudo. Respirei fundo e a resposta vem com tudo. Cantar na boate é foda, mas também quero estar nas escolas. Ouvintes do amanhã, ouvidos atentos, ouvindo agora. A professora que chora, o aluno que se emociona. Quem sabe faz a hora, diretoria que manda. O palco nem sempre é alto, a mão estendida que clama. Os loucos que querem a foto, eternizar o fim de semana. Os versos do livro perfeito, colocados na música certa. A colagem do grupo de rap, a batida no grito de alerta. A química do sofrimento, a droga é o tormento. Sirene de polícia, choro de mãe, meu rap no meio. Mediando conflitos, muitas vezes meu canto é isso. E ainda hoje, nos dias de hoje, contra o genocídio. O rap é a linguagem expressiva da quebrada. A voz que o sistema nunca cala. Arma na mão do povo oprimido. Mediando conflitos, mediando conflitos. O rap é a linguagem expressiva da quebrada. A voz que o sistema nunca cala. Arma na mão do povo oprimido. Mediando conflitos, mediando conflitos. Mediando conflitos, pessoas frustradas e corações aflitos. Voz que não se cala, se a fofinho fala enquanto a gente trabalha. O que sai da boca suja atrapalha, mas não apaga. Deschavando no caminho do bem, fazendo a diferença, intervindo no trajeto de alguém que se encontra perdido, iludido, bandido. Camisa 10 na seleção dos que já nascem punido. É foda, continuar vivo, mantendo a relevância do bagulho, dando voz ao coletivo. Certo pelo certo é desse jeito. A favela foi pra rua quando o moleque levou um tiro no peito. Injusto, a mãe que leva susto. Lágrimas de sangue, cada vida que se perde tem seu custo. Tragédia que inspira vários sons. O rap não morreu, vida longa aos MCs que são bons. O rap é a linguagem expressiva da quebrada. A voz que o sistema nunca cala. Arma na mão do povo oprimido. Mediando conflitos, mediando conflitos. O rap é a linguagem expressiva da quebrada. A voz que o sistema nunca cala. Arma na mão do povo oprimido. Mediando conflitos, mediando conflitos.